3216, confirme? Passando 2110, mantendo 2509, 7206. Sexta 3216, sua identificação, chegada a Mari, desça e mantém o nível 070. 070, chegada a Mari, tá? 3216. Fico no 777, mantendo a proa 190, girando de formação na saída da EL. Gente, no 777, vai manter essa proa por quantas milhas? Por mais 15 milhas, senhora. Gente. Zero, nível 220 autorizado para Ilhéus. Até a terminal após cancela, prossegue visual. Decola da 1-0, curva à direita. Na subida da EL, Leida após Leida, direto Ilhéus. Aciona 5051 no controle 1935. Gol no 397. Então, 220 autorizado, decola da 10, curva à direita da EL, Leida após Ilhéus. 5051-1935. Qual nível autorizado? Confirme cotejo? 220. Ok, chame quando pronto, puxa o acionamento. Camará. 1935, tenha um bom fim de semana. Vitor 366, tá? 8001. 8001, informe estabilizado na sinal RNAV. Portaral 38001. Vai passar o 060 para 050, tá? 3604. 3604, prossiga desse até 2000 pés, ajuste na 095. 2000 no 095, ajuste na 3604. Está autorizado a sinal. E LS em forma estabilizada, quando vocês mantêm velocidade até a duna? Relativa. Sente, mantenha. Vamos pra EL já, vou no 777. Sente, vou no 777. Está estabilizado já, então 8001. 8001, chame agora a Torre Salvador, 1-9-6. 8-6-8-0-0-1, bom dia. Bono 777, chame Centro Recife, 1-2-8-8, Paterno 3-3-2-5. Alterno 3-3-5. 1-3-3-2-5, alternado. Bono 3-3-2-5. Acima, tio, Bono 777. Sierra Vitor 372, baixada para o lado. 8001, no vento, 170 graus, 8 nós, livre pouso pistão no zero, cabeceira deslocada no 1.200 metros. Autorizando pouso no zero, frente da cabeceira deslocada no 8001. Controle Azul 4107, perfil da Eldinéfica. Azul 4107, contato radar decolagem, chegou ao nível 360, saída da EL. 360, da Eldinéfica 4107. Pois coral direto, aciona 0123 e 935 286, aquele que é o Black Fan. Serra Centro, tá ligado? Sai da Coral, Caparaba, Bavila, Japão de Lápis. Sou Jornal 35186, agora 123, Japão. É, confirma o POB autonomia? 3:04. Sou 3174, sua identificação, chegada Mari, desse Montanha nível 070. Estabilizado na final. Repórter aí, 3604. Ano 7, 5, 4, está autorizado 2.500 pés, ajuste no 05, para o Victor 3606. 3604. Sônia, está 3604, está com referência visual, autoriza a minha 70. 3604, meu tempo é sido a chegada. Ok. Dois no meia, desça e mantenha nível 050. 050, 3206. 3174, desça e mantenha nível 060. Salvador, tá 3216, então é prosseguir no R, nada, pode estar. Gente, 3216, aguarda a autorização. 3216. 001 no Salazão no meio, no 21, décimo 9. 29, bom dia, 3001. Telefax 2304, contact you now, Recife Center, 128.8 or 123.25. Contact now, Recife 128.8, 133.25, Brazilian Air Force 2304, good day. É, o portão número 11, via Alfa e Juliette. Portão 11, via Alfa e Juliette, 8001, bom dia. Azul 4107, chame Centro Recife na frequência no 288, alterno 3325. 288, alternado? 133325. Ok, alternado 3325, logo. Localizador da 10, 3604. 3604, chame torre no 8, decimal 6. 186, tá? 3604. 1754, está autorizado a final a Renave, reporte estabilizado. Professor Renave, está estabilizado, bom 74. Pega avistado, vento 170 graus, 10 mais, livre pouso, pistão no 0, a cabeceira deslocada no meio, 200 metros. Livre pouso na 10, 1200 metros deslocada, 3604. 2:15 de autonomia, alterna na casinha. Ok, seguinte. O 397, táxi até interseção Delta. É, lá chama a torre 186 e confirma com a torre do POB, ok? Ok. Ajuste 1015. Obrigado. Então 8001 vai dar passagem ao 737 da Gol, que vai cruzar aí a Alfa até a ponta de espera da Delta. Após a passagem do mesmo, prossegue o seu táxi até o portão 11. Seguinte, 8001. O PLB do 397 é uma centena, 1100. Gente, uma centena, gente. Dois no meio, está autorizado 2.500 pés, ajuste 1015, rapaz estabilizado na final RNAV. 2.500 pés, 1015, 232 no meio, autorizado o procedimento. 397, boa tarde, mantenha táxi Delta, aguarde para ingressar na 10. Mantenha Delta, 397. Quebec Serra, tá? Chame para ingresso no 7, Quebec Serra. Observe tráfego da TAM na curtíssima final. Após passar sua frente, livre a linha e manter. Após a passagem, a linha e manter com o 397. Confirme, 3174 de pé. Exatamente, no CBS. Sente, quase autorização. Pronto, pista no 7, Quebec Serra. Rumo oeste, é um Boeing 738. Está mantendo 2.500 pés para final RNAV, inicia redução, o tráfego mantém 1509. 3206, iniciando a redução, fixo do tráfego, 3206. Então fala os 21, 121, 19. 219, obrigado. No campo, vamos lá, 754. 754, chame torre no 8.6. 8.6. Toro, boa tarde, vamos 754, passagem travada, uma milha para o 372. 754, boa tarde, continua a aproximação, guarda pista livre. Vento 1.60 graus, 8 nós, cabeceira deslocada a 1.200 metros. Sente agora, 754. Alô, Salvador, boa tarde, está 3604, livrando na sua escuta. 097. 04, está livrando na sua escuta. Vicente, 3604, táxi livre até o portão 05. Livre até o 05, 3604, obrigado. Livre, estou ciente da informação Lima, agora 37 milhas da posição Amã, cruza 180 para 110. Então 3566. E informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 18 milhas, é um tráfego de pequeno porte, está mantendo o nível 120, está restrito ao nível 130. Ciente do tráfego, no TICAS, restrito no 30356. Serra, aguarde para iniciar a decolagem. 754, livre, pouso no 0, 1.70 graus, 1.09. Pouso no 0, 754. 66, inicio redução para 1.90 nós. Desça para 2.500 pés, ajuste 1.095. Salvador, boa tarde com 397. 397, contato radar na decolagem, subiu ao nível 220, saída da EL. 220 da EL, 397. Controle Salvador, 26721, está mantendo 1.50 na 6%. Web 6721, na sua identificação, chegada a mar e desça a manter eles ao 050. Descer e manter o 050, 7672. Cumprir a pista limitada, primeiros 1.200 metros. Afirmativo, os primeiros 1.200 metros disponíveis, Web 6721. Obrigado. Cinco meia meia, tá sendo ultrapassado, desse motel nível 060. 060, 3566, solicitou a RINAV da 10. Gente, aguarde autorização. Tá 3206, sem aviso 372, com a pista avistada. 3206, chame torre no 8 decimal meia. 3206. Torre Salvador. Boa tarde, então 3206, passou CA Vitor 372, baixado, travado. Continua a aproximação, guarda pista livre. Vento no 70 graus, 10 nós, cabeceira deslocada a 1.200 metros. Gente, está cabeceira deslocada, está 3206, aguardando pista livre. Quatro solos, 2621, décimo 9. 209. Excel decolado aos 26, 1935 é o controle, bom voo. Só confirmando, é o 05, e o portão? Tá, ok, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, passação, de mais um ponto de Para 040, certo? Tá. 45, PB de 04, conforme voo de hashtag para Aracaju, 070. Ok, ciente, Aracaju 070, só um minuto para cópia. Fox 90. Pode acionar, senhor, devido à refrigeração? Pode, está livre. Está livre. Paulo, boa tarde, Azul 4061, no centro da Lima. Azul 4061 para Campinas, nível de voo 360, será coordenado, mantém escuta agora. Escuta. Victor 366, dan 3174. É 3174, complete a final RINAV, chame torre 18 decimal meia. 1186, tá 3174. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3174, passou Serra Victor 366. 3174, boa tarde, continua a aproximação, pista 10, cabeceira deslocada a 1.200 metros. O vento é 1.70 graus, 1.2 nós, ajuste 1.015, aguarde informação de pista livre, 3174. Aguarda pista livre, sem restrições, 3174. Salvador, boa tarde, 3334, passando nível 1.60, informação aqui, mano. 3834 abate. Gol no 397, chame seu do Recife, no 288, tá atrás no 3325. 288-3325, boa tarde. Salvador, boa noite, para o segundo. Tem informação Lima, que são 7-9-3-2-2 no Delta. Então, 3834, a sua identificação, chegada a mar e desça e mantém o nível 060. 060-3-2-5-4. 3834, informe indicada. 239. Gente, gol no 941, a sua identificação, chegada a mar e desça e mantém o nível 080, informe indicada. 080, a matriz 310, no nosso apoio. Gente. Salvador, muito boa tarde. Tipo 487, NET da Lima. Rona 94 não confirme, 210? Lima, tio, vai reduzir para 210, nossa, nossa drone. Cliente. Para lá, módulo controle. Da Lima, agora 233 da posição Aman, agora passando 130 para 110. Trip 5487, eu fui notificação, chegada Aman, desça e mantenha o nível 100. Descendo até 100 5487. Controle Salvador, vai ser 6721. 6721, prossiga. Possibilidade de 6721 tomar uma proa 350 da presente. Precisamos fazer uma queima de combustível para atingir o peso necessário de pouso. Afirmativo, para 350. Tomando a proa 350, é 767 em posição. Salvador, com a proa anterior, você está liberado no site? Confirme. Está liberado no site da anterior 384? Negativo. 250 nós, 3834. 23566, continuando a descida. 3566 está autorizado. 2000 pés via man, ajuste 1095. Fomos estabilizados na final RNAVE. Da presente pode ser a Vitor 366. 2000 no 05, da presente é a Vitor 366. Informará estabilizado no final da RNAVE no 03566. 3566 retificando. 2500 pés, na próxima é a Vitor 366, reposte na final. 2500, reposará na final 3566. Chama quando pronto, puxa o acionamento. Chamará. Salve Salvador, 6771. 6771, Salvador, para Guarulhos, pronto cópia, 340. Afirmativo. 340 autorizado Guarulhos, saiu via por isso que 50. Subida da El, transição Giner, curva direita após a decolagem, acione 5070, controle 1935, web 6771. Gente, autorizado 340 para Guarulhos, 340, Celana Peruísque 50, saída da El, transição Giner, decolada 10, curva direita, transponder 5070, controle 1935, web 7771. Contingimento correto, chame pronto. Camarada. Golo 754, portão 08. 0874. Alfa Victor Juliette, prossiga. É, subvoo local, qual setor? Ok, conforme notificado, voo local com TGL e sobrevoo em Veracruz, decola do 17, curva direita, corredor Axé, acione 0151-1935, é o controle 186, é a torre, Alfa Victor Juliette. Transponder, 0151, confirme a autonomia e o tempo de voo. Ok, chame a torre para acionamento e tarde, só para ver que tá Juliette. Transponder da Juliette. Portão 0732 ano 6. 0732 ano 6. Solução 3174 e furo na sua escuta. 3174, chame antes da interseção Juliette para ingresso no pátio 1. Antes da Juliette, da 3174. Liga o acionamento, chame pronto para o táxi, Mike, corrigindo, Alfa, Vitor Juliette. Atenção. 3000 pés ajustado no 014. 1-0-1-4 para 3000, vai ser 6-7-2-0. É 3834, voltou para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 350, limite magnética 080 de Simbra. Eu, 8487, informe razão de descida que entrega. Ah, mantendo agora 1500 pés. Sente, mantenha 1500 pés, está autorizado nível 040. Sente, está mantendo 5487. VP 5487, vetor para sequenciamento, curva direita, proa 160, limite é, a magnética 120 de cima. Direita, 160, limite 120 de cima, 5487. Patango Oscar Alfa Delta, ação de identificação, contato radar, reporte ponto 10 de descida. Lobby 6721, para o localizador, curva direita, proa 080, e reporte estabilizado. 080 para o localizador, 6721, reporte para lá. Trip 5487, novo limite, a magnética 1, correção 080 de Simbra. Limite 080 de Simbra, 5487. A subtéria. 34, desse motor nível 050. 050, 334. Golo 941, desse motor nível 060. 060, 941. Web 6721, está autorizado 2000 pés, ajuste no 014, informe estabilizado. 2000 no 014, 6721. Estão vendo essa aliada na 17, próximo. Mike Foxtrot, November, livre decolagem, o vento 190 graus, 129. Vai iniciar, Nadal. Redução para 1903-4, inicie redução para 1909 nós, curve à direita, proa 020, limite permanece. Direita 020, limite permanece. 3566 no final da RNAV. 3566, chame torre no noite decimal 6. 186, até logo. T-587, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Descendo para 2014, 487. Salvador, o azul 4061, para push e acionamento no 9. Valorizado, chame pro táxi, 4061. Chama na táxi, 4061. 672. 3566, o vento 190 graus, 10 mais, livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada no 1.200 metros. Ciente, livre pouso no zero, tá 3566. Queda 360, obrigado, 6720. 30 para evitar procedimento de arremetida do tráfego da 10, caso aconteça. O Mike Fox, November. 7, manter o eixo 030, Mike Fox, November. Positivo, chamando o controle 199-35, November. 935, November. P5487, tem condições de da presença pela Duna, reassumindo a navegação na praia de Duna? Afirmo, reassumindo Duna 5487. 3834, desce para nível 040. 040, permanece até a próxima. Afirmativo. 1941, curva esquerda, proa 350, limite a magnética 080, inicie redução para 1909. 799, esquerda 350, está pela 080, foram 941. Caso de terra. Confirmos? Limite é 080 de Índia Serra. Afirmativo, 941. Deixando para 6, 941. Então 3834, curva direita, proa 110. Informe estabilizado o localizador. Esquerda 110, reportará 3834. Controle, o objetivo 321 já tem condições de retornar vetores para o localizador. Gente, agora número 4 na aproximação, 6721, mantenha a proa, aguarde instruções. Afirmativo, mantenha a proa, aguarde instruções.